O dia 2 de janeiro na história. 1825. Brasil e Argentina iniciaram a Guerra Cisplatina pela posse da Banda Oriental, atual Uruguai. A região era estratégica para os dois países por causa do controle da navegação e do comércio na bacia do Rio Prata. 1921. Um grupo de imigrantes italianos fundou, em Belo Horizonte, a Sociedade Esportiva Palestra Itália. Em 1942, o time mudou de nome para Palestra Mineiro e depois para Cruzeiro Esporte Clube. 1925. Em Belo Horizonte, é fundado pela colônia italiana o Sociedade Esportiva Palestra Itália. Em 1942, devido à perseguição do governo brasileiro de Getúlio Vargas aos italianos durante a Segunda Guerra Mundial, o clube mudou de nome em 1942, primeiro para Palestra Mineiro e depois pelo Esporte Clube Cruzeiro. 1939. O fotógrafo francês Louis Daguerre tirou a primeira foto da Lua. 1959. Rebeldes cubanos, Fidel Castro e Che Guevara chegaram a Havana e acabaram com a última resistência das forças do ditador Fulgêncio Batista. 1959. A União Soviética lançou no espaço a primeira nave com destino à Lua. 1987. Os Estados Unidos cortaram 32% da lista de produtos brasileiros isentos de tarifas, entre outros, álcool, óleo vegetal e vários tipos de couro sofreram represália comercial. 1989. O inquérito policial sobre a morte do seringueiro e sindicalista Chico Mendes apontou o fazendeiro Darcy Alves da Silva como mandante. Esses são os fatos que fizeram o dia 2 de janeiro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.